levam pra lá. Um é Jesus e outro é Satanás. Oh, meu amado, qual deles tu vai escolher? Agora é o momento da decisão. Amanhã poderá ser tarde demais. Yeah.